foi Salomão. O que eles têm aqui é uma tenda. É uma tenda feita de estaca e feita de pano. Mas eles chamam de templo. Por quê? Porque eles têm amor por congregar. Eles têm amor pelo espaço físico também. Eles são a casa de Deus. Então, para muitos diziam, isso é um barraco, isso é estaca e templo. Mas quando a câmera ia para o culto, eu quero dizer, eu vou para o templo. Mas é mais ambição maior do que pisar, crucificar. Mas Participar da comunhão, perdão, participar da cerimônia, ou E tinha uma parte do culto levítico que era as ofertas pacíficas, aonde o ofertante poderia comer também. Ele poderia sentar e se alimentar também. Era um sinal de comunhão. E o texto diz que Ana não comia nem bebia. Ela se afastou de todo mundo e disse: eu não tenho comunhão com ele. Tenho meu cão, mas também atravessar com ele. Não gosto dos filhos dela, porque eles ficam jogando na minha cara que eu não sou mãe. Então é o seguinte: do ritual, alguém comigo? Do ritual todo mundo participa e engana. Da cerimônia todo mundo participa e engana, mas da comunhão logo as máscaras saem. Vocês vão entender o que eu vou tentar te explicar de uma forma bem clara. A maioria dos nossos cultos estão se tornando cerimônias e rituais, aonde a gente diz assim: aperte a mão do seu irmão, dê um abraço dele. Por ritual, por cerimônia, a gente faz. Mas na hora da comunhão, de adorar, sentindo a mão do outro, estendendo a mão do outro, abraçando o outro, socorrendo o outro, a gente esquece que fez um culto. O que Deus está dizendo: eu não quero de vocês o sacrifício, eu quero de vocês a misericórdia. Eu não quero que vocês estendam a mão para o outro e digam: conte comigo, só para fazer parte do cerimonial. O Senhor diz: eu quero que vocês realmente se importem e estendam a mão para o outro. Eu não quero que vocês abracem. Não, eu quero que realmente vocês sintam. O Senhor está dizendo: Ana se afastou na hora da comunhão, porque ela sabia que aquilo que ia acontecer ali era da boca para fora. Ela sabia que na frente do sacerdote pedindo ele ia dizer: te amo, irmão. Então Ana, para evitar a falsidade da Penina, que ela sabe que tem gente para tudo, ela disse: vou embora. Eucana foi atrás dela e disse assim: por que você está chorando? Por que você não se alimentou? Por que o seu coração me chamou? Você não tem filho, mas você tem a mim. Eu sou melhor. Perceba, Ana, até agora, ela não está chorando porque não tem filho. Pode ser a ruína de de todos, mas de alguns. Que um diz assim, ó, eu fui usado nessa área. Aí o outro cara, ao invés de dizer que pensa, estou feliz por você, o outro diz, mas eu fui duas. Aí começa aquela competição, aquela guerra, aquela guerra. Teve um pregador que disse assim para mim. Ele disse, ô, Clay, a primeira vez que eu estava vendo ele, me diga aqui uma coisa. Você já orou por um prefeito? Eu disse, fugiu da letra agora. Não, orar assim, se convertendo. Eu digo, não. Ele disse, ah, meu filho. Pois eu já. Eu disse, foi mesmo. Eu disse para ele, no céu vai ter a ala dos prefeitos. Juntas, você não é mau. Você errou, mas Deus não te quer no erro. Você caiu, mas o glória, o texto diz, ainda que caia, não se dá prostrado. Thank you. vontade. Ela deixa aquele menino e vai para casa. Um ano depois ela volta, trazendo uma túnica pequenininha. Pensa numa roupa de menino de 4 anos. Ela tirou o filho dela. Ela fica olhando para aquele menino. Penina vai voltar para casa com os 10 filhos que ela tem. É a primeira vez na vida, porque desde aquele dia que ela orou com a Conceição, ela não foi no tempo ainda da Evação dela, porque tinha que tirar o período de desmame. Então é a primeira vez que ela vai com o filho e vai voltar com ele. Só que a Bíblia diz que ela vai com o menino, e na hora de voltar, a Penina estava dizendo: tem para quê se não é teu? Tem para quê se tu não pode se promover com aquilo que tu tem? Tem para quê? A Bíblia diz que ela faz uma túnica e coloca no filho. Deixa o filho no templo e volta para casa. E ela diz: meu filho, eu pedi, não foi para competir com o menino. Meu filho, eu pedi para se servir ao Senhor. Glória a Deus! Eu encerro esta pregação dizendo: pregador, eu vejo para que é que a oração serve. Se você não decorou nada, não pegou nada, coloca isso aqui. Depois que você sair da oração, você não poderá jamais responder à afronta da mesma forma. O Senhor falou isso para mim no começo desse ano. Ele disse para mim: você está orando para quê? Você está agitado. Você não fala comigo? Então responda de outra forma. Acha de outra forma. Se comporte de outra forma. Sabe para que é que a oração serve? A oração serve para a gente entender que tudo que é demais prejudica. Não entendi. Ana ama Samuel, sim ou não? Mas ela não pode levar ele para casa. A oração serve para a gente entender a hora que tem que deixar, a hora que tem que vestir. Você está entendendo? Porque tem gente que morre se tomar um cargo, tem gente que morre se sentar no banco, tem gente que enlouquece se terminar o relacionamento, tem gente que fica doido se o nome não sair no Enem, tem gente que surta se perder o emprego. A oração serve para a gente entender: o Deus que estava comigo antes de Samuel é o Deus que está comigo com Samuel na minha vida, é o Deus que está comigo com Samuel no tempo, e é o Deus que vai cuidar de Samuel. Obedecer a sua profecia. montar as cestas para ajudar as pessoas que necessitam. Porque quem tem fome tem pressa. Então contribua, porque Deus, eu digo sempre, Deus não deve nada para ninguém. Faça com amor, porque eu tenho recompensa, o pastor não tem, mas o dono desta obra tem te recompensado na terra muito bem. Aleluia! Eu quero passar para o pastor, passa de fora, tem um pão caseiro, suco e café. Meu Deus, que coisa boa! Mas só me queridos, escute, Deus tratou fortemente ao nosso coração, muito forte, e eu creio que essa canção que foi cantada aqui no final, se ela não era, ela se tornou hoje uma profecia na tua vida. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vamos cantar de novo. Deus mandou te dizer que vai. Vai acontecer. Deus mandou te falar. graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos e todas. Dizem amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Olha o